no jazz. Um programa de Joana Cabrita. O jazz é um género musical originado em Nova Orleans, no início do século XX, fruto de uma mistura de tradições africanas e europeias. Esta cidade foi fundada em 1718 como parte da colónia francesa da Louisiana. Os territórios da Louisiana foram cedidos à Espanha em 1763, mas devolvidos à França em 1803. Nesse mesmo ano, a França vendeu a colónia aos Estados Unidos por 15 milhões de dólares. A população era heterogênea. Além de franceses, havia afro-americanos, escravos e pessoas livres, gente do Caribe e da América Latina, da Escandinávia e de muitos outros países europeus. A diversificada composição étnica e a consequente interação cultural contribuíram para o ambiente musical da cidade e para o desenvolvimento do jazz. Um exemplo dessa troca significativa de influências étnicas para as origens do jazz é a tradição africana de dança e percussão. Por meados do século XVIII, os escravos reuniram-se socialmente aos domingos num mercado especial fora das muralhas da cidade. Mais tarde, a área ficou conhecida como Praça Congo, famosa pelas suas danças africanas e pela preservação de elementos musicais e culturais deste continente. Embora a dança na Praça Congo tenha terminado antes da Guerra Civil, uma tradição musical relacionada surgiu nos bairros afro-americanos desde pelo menos a década de 1880. Os Mardi Gras Indians eram grupos de negros cujos membros se mascaravam como indígenas americanos no dia do Mardi Gras, a terça-feira gorda, durante o período do Carnaval, para os homenagear. Os membros desses grupos percorriam os seus bairros procurando confrontar outros grupos numa demonstração de força que às vezes se tornava violenta. A demonstração incluía tambores e cantos de chamada e resposta que lembravam muito a música da África Ocidental e do Caribe. A música nos Mardi Gras Indians fazia parte do ambiente do jazz inicial. Algumas figuras da fase primordial do jazz, como Louis Armstrong e Lee Collins, referiram ter sido influenciados pelos desfiles dos Mardi Gras Indians quando jovens. A música de Nova Orleans também foi influenciada pelas formas musicais populares que proliferavam pelos Estados Unidos após a Guerra Civil. Bandas militares com instrumentos de sopro eram a sensação no final da década de 1880. Havia também um crescente interesse nacional por estilos musicais sincopados, influenciados pelas tradições afro-americanas. Na década de 1890, composições sincopadas para piano, chamadas ragtime, criaram uma sensação na música popular e as bandas de metais começaram a complementar o repertório padrão de marchas com peças de ragtime. Thank you. Thank you. Para Joachim Ernst Behrendt, o jazz distingue-se por ter uma relação especial com o tempo, definida como swing. Implica uma espontaneidade e vitalidade de produção musical na qual a improvisação desempenha um papel e contém uma sonoridade e maneira de frasear que espelham a individualidade do músico de jazz. O músico de jazz interpreta uma melodia de modo individualizado, nunca tocando a mesma composição duas vezes. Dependendo da disposição mental do intérprete, da sua experiência e da sua interação com os membros da banda ou com o público, ele pode alterar melodias, harmonias e compassos. As suas raízes estão nos blues, no ragtime, na harmonia europeia, nos ritmos africanos, espirituais, hinos, marchas, canções de vaudeville e música de dança. O jazz é caracterizado pelo swing e pelas blue notes, pelos acordes complexos, vocalizações de chamada e resposta, polirritmias e improvisação. But there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold or wet, tired you bet, all of this I'll soon forget. With my man, he's not much on looks, he's no hero, three girls has he that he likes as well as me. But I love him, I don't know why I should. He isn't true, he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his. First time I looked into them their eyes, and you have a certain little cute way of flirting with them their eyes. They make me feel so happy, they make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you. My heart is jumping, you started something with them their eyes. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. Oh, baby, them their eyes. Living for you is easy. when you're in love. And I'm so in love, there's nothing in life but you. I'll never regret the things I'm giving. They're easy to give when you're in love. I'm happy to do whatever I do for you. It's fun. People say you roll me with one wave of your hand, darling, it's grand. They just don't understand living for you is easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love, there's nothing in life but you. Much worse than just bad. A música foi uma válvula de escape para as inúmeras emoções e tensões geradas pelo racismo ou pela escravatura dos negros. Uma forma de alienar as vicissitudes pessoais, uma evasão dos problemas da vida, germinando uma tendência musical que culminou em Buddy Bolden. O barbeiro e cornetista Buddy Bolden, que viveu entre 1877 e 1931, é considerado o fundador do primeiro conjunto na história do jazz, improvisando sobre o estilo ragtime e incorporando blues e espirituais. Bolden também é reconhecido como o primeiro a usar instrumentos de sopro para tocar blues. O seu rival foi Jelly Roll Morton, que alegava ter sido ele o criador do género. Em 1917, a Original Dixieland Jazz Band, formada por músicos brancos, gravou o primeiro disco de jazz comercial durante uma apresentação em Nova York, o qual foi recebido com entusiasmo. A edição pela Victor Talking Machine Company foi um sucesso inesperado. De repente, o jazz, ao estilo de Nova Orleans, tornou-se uma febre nacional. Para os homens de ascendência africana, o jazz era uma oportunidade de aliviar as tensões e expressar o seu desagrado em relação à segregação racial. Usavam a música para melhorar as condições de vida, para mostrar o seu mérito artístico, para denunciar injustiças, para lutar por um merecido lugar na indústria musical. As mulheres enfrentavam uma desigualdade acrescida, a de género. Ballroom stop. Just look at that style and grace. How that gal keeps up that pace. Thank you. rhythm, and I'm ready to swing. Hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? I've got a brand new song to go with them, and I'm ready to swing. Hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? Set your tempo, not fast, not slow. Ready, let's go. Everybody swing, say, I got my hi-hat, trumpet, and rhythm. I'm ready to swing. Hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? Got my hi-hat, trumpet, and rhythm, and I'm ready, so help me. Hi, hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? I got a brand new song to go with them, and I'm ready to swing. Now set your tempo, don't want it fast, don't want it slow. Ready, let's go for it. Everybody swing with me. I have trumpet and rhythm, and I'm ready to swing. Hi, hi, hi, ho, ho, won't you swing with me? Hi. Boo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo with a happy refrain. I'm singing, yes, I'm singing in the rain. No começo, o jazz foi uma combinação musical dominada por homens. Apesar do talento de diversas personalidades femininas, estas sempre foram uma minoria, ofuscadas ou relegadas para segundo plano. Existia a noção generalizada de uma inferioridade que as mulheres eram incapazes de tocar instrumentos ou de elaborar composições musicais. Esta foi uma ideia persistente na história do jazz. Frequentemente, as mulheres eram aceitas como cantoras. As vocalistas eram consentidas para aquilo que era considerado o seu papel tradicional, normalmente relacionadas com a ideia de docilidade ou de sensualidade, podendo nos piores casos serem associadas a um papel decorativo na música. O facto de não terem mais reconhecimento reflete o sistema patriarcal presente na sociedade, mais acentuado na altura, onde mulheres não pertenciam a lugares de poder nem a lugares de destaque criativo, pois eram inferiorizadas. Thank you. lots of personality. That's Dixie me. Should you ever meet somebody looking cute and neat, with dancing eyes and happy feet, that's Dixie Lee. As a beauty, she's a wonder, best of all the chosen few. No one else can steal her thunder, 'cause she rules all those in view. If you even took a picture from a picture book, I know that it could never look like Dixie Lee. Thank you. Embora existindo obstáculos, estes não impediram que diversas artistas conseguissem prosperar e construir carreiras musicais. Estas mulheres, que desafiaram o machismo e a segregação racial, foram essenciais para a história do jazz e da música. As intérpretes e compositoras de jazz contribuíram para o género ao longo da sua história. Embora Bessie Smith, Mamie Smith, Ma Rainey, Ethel Waters, Ella Fitzgerald, Velma Middleton, Adelaide Hall, Billie Holiday, June Christie, Peggy Lee, Abby Lincoln, Ellen Merrill, Anita O'Day, Alberta Hunter, Carmen McRae, Julie London, Dinah Washington, Nina Simone, Sarah Vaughan, Blossom Deary, Cleo Lane, Sheila Jordan, Maxine Sullivan, Cassandra Wilson, Betty Carter ou Norma Winston fossem reconhecidas pelo talento vocal, menos conhecidas eram as líderes de banda, compositoras e instrumentistas como, entre outras, as pianistas Lil Arden Armstrong, Lovie Austin, Mary Lou Williams, Nina Simone, Hazel Scott, Joanne Brackeen, Marion McPartland, Terry Pollard, Marilyn Crispell e Carla Bley. As arpistas Dorothy Ashby e Alice Coltrane, também pianistas, as pianistas e vibrafonistas Terry Pollard e Marjorie Hyams, as violinistas Ginger Smock, Evelyn Kay e Regina Carter, as trompetistas Dolly Jones, Valida Snow, Clara Bryant, a trombonista Melba Liston, as organistas Rhoda Scott e Shirley Scott, as guitarristas Emily Ramler e Mary Osborne, as baixistas Carlene Ray e Vivian Gary, a saxofonista Irma Young, a saxofonista alto Elvira Red, a saxofonista tenor Rosa King, a flautista Bobby Humphrey, as bateristas Pauline Brady, Viola Smith, Dottie Dodgen, também cantora, e Terry Carrington, ou as compositoras Irene Higginbotham e Dorothy Fields. As mulheres começaram a tocar instrumentos no jazz desde o início da década de 1920, obtendo reconhecimento particular no piano. Desempenharam também um papel importante no apoio e promoção dos seus maridos ou companheiros músicos de jazz. Jackie Buckland foi fundamental para Stan Tracy, Clarice Dolly McLean para Jackie McLean, Lucille Pearson para Sonny Rollins, Lori Pepper para Art Pepper, Maxine Gordon para Dexter Gordon, Keiko Jones para Elvin Jones, Hazel Miller para Harry Miller, etc. Muitas destas mulheres foram os cérebros atrás dos negócios, ajudando a gerir ou a coordenar a atividade profissional dos seus parceiros, a qual, devido aos seus modos de vida, era muitas vezes caótica. Lidavam com os proprietários de clubes, os agentes ou com os executivos das editoras, planeando digressões e contratando músicos. Nas sombras da história do jazz, do swing e dos blues, estão mulheres que contribuíram para a fase mais antiga destes géneros conexos, como Ginger Smock, Blanche Calloway, Ma Rainey ou Ina Ray Hutton. líder da orquestra feminina Melodious Swing. Thank you. then I should fall in love with you. Do you think that you could love me too? Suppose then I should hold you and caress you. Would it impress you or distress you? Suppose then I should say for you I yearn. Would you think me speaking out of turn? And suppose then I declare it, would you take my love and share it? I'm not supposing I'm in love with you. Could yield to me, then I'd rather have nothing at all. All or nothing at all. If it's love, there is no in between. Why begin then cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. But please don't bring your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weep. And my heart may grow dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. So you see, I've got to say no, no, all or nothing at all. Thank you.

Quando os músicos de jazz do sexo masculino, recrutados durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram de suspender as suas apresentações, foram muitas vezes substituídos por bandas compostas exclusivamente por mulheres. Ina Ray Hutton and Her Melodies foi uma banda totalmente feminina, formada em 1934 e composta pelos trompetistas Kay Walsh, Estelle Slavin, Vernell Wells e Elvira Raw, pelas trombonistas Ruth McMurray e Althea Human, pela vocalista Ruth Bradley, pelas saxofonistas e clarinetistas Betty Stitch, Ellen Ruth e Audrey Hall, pelas pianistas Jermaine Hyde e Miriam Greenfield, pela guitarrista Ellen Baker, pela baixista Mary Lenz e pela baterista Lil Singer. Mudanças no elenco da banda incluíram a trompetista Frances Cline, a pianista Ruth Woe Sandler, a saxofonista Jane Colum, a guitarrista Marion Gange, a trompetista Mardell Owen Winstead e a trombonista Alice Wells. Miriam Stiglitz Saperstein também participou como saxofonista na década de 1930. Em 1936, Ruth Woe tornou-se a pianista da banda após doença da anterior, e Virginia Myers tornou-se a baterista depois de Lil Singer. No ano de 1934, a Hour of Charm Orchestra, uma orquestra de 32 intérpretes com idades entre os 17 e 30 anos, estreou-se no Capitol Theatre, em Nova York, liderada por Phil Spitalny, um imigrado russo. A International Sweethearts of Rhythm, fundada em 1937, foi uma banda popular originada na Piney Woods Country Life School, uma escola para meninas pobres, a maioria das quais órfãs, que se tornou a primeira banda composta exclusivamente por mulheres brancas e negras nos Estados Unidos e a primeira a fazer uma digressão pela Europa em 1945. As Prairie View Co-Eds surgiram no início da década de 1940 na Universidade Prairie View A&M, uma das poucas universidades no Texas que podia ser frequentada por afro-americanos. A banda foi criada em resposta ao crescente número de homens que estavam a ser alistados nas Forças Armadas. O sucesso das Prairie View Co-Eds logo ultrapassou os limites do campus universitário, com diversões e concertos durante grande parte do ano. Because the wang wang blues are awful blues. It's hard to know três mulheres integraram os big bands do Woody Herman e Gerald Wilson. A partir da década de 1950, destacaram-se muitas intérpretes de jazz, como a trombonista Melba Whiston, reconhecida como a primeira mulher instrumentista de sopros a trabalhar em grandes bandas e a causar um impacto real no jazz, não apenas como executante, mas também como compositora e arranjadora. Particularmente pelas suas colaborações com Reddy Weston, do final da década de 1950 até a década de 1990. Com a expansão do jazz pelo mundo e com o aligerar do preconceito, muitos outros exemplos podiam ser acrescidos. Apesar de tudo, o sexismo na indústria do jazz ainda persiste. Em 2012, as mulheres representavam cerca de 9% dos músicos de jazz. Em 2021, esse número subiu para quase 27%. Thank you. Este programa teve locução do Leonor Brito e João Soares Santos. Realização de Joana Cabrita.